2, Salvador, Charlie 62, ah, ponte espera pronto. 9 está livre, alinhar e decolar da pista no 0, vento 090 graus com uma dúzia nós. Alinhar e decolar no 0, Charlie 62 de prazo. Salvador, voo no 567 para o táxi, estamos com 94 POB, alternamos Palmas com 3 horas e 40. Taxi Pátio Indy Alpha, ponto de espera Chumi Torre 1895, ajustado 1-0-1-0. Ponto 1-0-1-0, Pátio Indy Alpha, ponto de espera 1-0-1-2-9-5. Over 16, living 6, descending until 4,000 feet. Over 16, descending to 4,000 feet. Livre pouso 97, vento 090 graus com 1-3 nós, com 13 nós, o Bravo que Luiz. Decolos 34, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, boa, 6129. Controle Salvador Chané, 6259. Luciano 259, controle, boa tarde, radar. 010, boa no 567. Ah, 010, boa no 567. São 3897, chame Recife, 1251. 251, 3897. Diz que no solo 35, tá livre o backtrack, posso livrar na 17. 2,000 feet, over. Opa, 16, no restrictions, descending to 2,000 feet. Na 7, livre decolagem, dono 0, vento 090 graus, uma dúzia nós, voo no 567. Livre pouso no 0, voo no 567. Após 19,8. Decolagem, ok? Gol no 567. Decolagem, gol no 567. Kralinsky, boa tarde. Sete, decolos 36, controle 119.8, tem um bom voo, boa tarde. 19.8, boa tarde, vou no 567. Sobre Salvador, gol no 567, Arbor, Elefa, passa 1.600. Gol no 567, controle, contato radar. Mike Fox, livra a zona de controle, frequência livre. Umba 16, you are clear to the ILS approach. Umba 16 is clear to ILS approach. Oceano 6259, chame Recife, 1251, câmbio. 251-6259. You are slightly left to the course now, on moment. Umbala 6, roger, is correct. Okay. Do you have the runway 10 inside? Yeah, inside. Okay, good. Check landing gear, change to the tower. Frequency 11895. 118.95, Umbala 6. landing gears island locked. Roomba 16, altimeter 1010, the wind is 09 or 0 degrees, with 12 knots, clear to land runway 10. Roomba 16, clear to landing on runway 10. Подтверждать, всем брейди считать. Вадор, Коуно, 940, Gate 11, para o pushback e acionamento. Uno 940, coordenando com a equipe de solo, Champrain e Chitax. Coordenando com a equipe de solo, chamando para o táxi, o 940 da Gol. Salvador, boa noite, 3197, formação mais, autorização Galeão, quanto mais? Minutinho, cópia. So 16 on the ground at 46, leaving to the left on the taxi hotel. Leaving frequency after. B201 ainda não tem o plano do sistema? Qual o horário do plano? 19. No 936? Não seria 2133? 1936, só um minutinho que vou verificar. Confirmo novamente a matrícula? É o 6201. Apenas uma informação, a DLA está para 50, 6201. Acabei de receber a DLA aqui, só um minutinho que você vai pagar a cópia. Afirmativo, obrigado. Feito no 97, pronto para a cópia. Pronto, cópia, tá 3097. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via peso Luno 0. Subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem. 5520 é o código transponder, 119.8 é o controle. Autorizou 360 para o Galeão, aerovia peso Luno 0, saída da El, Leda, após Leda voa Bridge, primeira curva direita, o transponder 5520, controle 119.80, até 3197. Correto, chame para puxar estacionamento. Olá. Ou Xaner 6201, não pronto, cópia? Pronto, para cópia. Autorizado Galeão, 360, via peso Luno 0, subida da EU, Leda Bridge, primeira curva direita após a decolagem, código transponder 5445 e o controle em 119.8. Autorizado ao Galeão no 360, decola da 10 com curva pela direita, da EL Leda Bridge, após a peso no 10. O transponder é o 5445, controle de saída opera em 19.86201. Correto, chama para o buspec somente. Fala Gol 273 para o táxi, seu AB de 154, autonomia 3:36, alterna Brasília. Táxi à direita, Indy Alpha, ponto de espera Chume Torre 1895, ajustado no 090. Gente, Indy Alpha, Torre 1895, 1010, voo 273. Salvador, boa noite, Golo 273, próxima ponte para dar o Zé, tá pronto. Boa noite, precisado alinhar e decolar 90 graus, 1, 2, 9, 1, 2, 7, 3. E decola da 1, 0, Gol 1, 2, 7, 3. Tango Eco Zulu Novão, controle. Paciente, desça para a altitude de tráfego, pista 10, ajuste no 090. O senhor procede de conquista em voo visual e transporte enfermo, confirma. Positivo, voo visual, confirme. Epsilon Novamba, Visual de conquista, transporte de enfermo, desça para a altitude de tráfego, voe direto para o farol da barra. 1010. Obrigado. Uno 884, desça para 9000, 1010, chegada a mais. Ó, tu ligou o 273, boa. 273, boa, contato rodando. 273. Voltando. Positivo. Visual 1010 no ajuste, aguarde transferência. Salvador, 3197, na posição 62, agora para o espectro na gama. Tá 3197, vai coordenar com a equipe do solo após a passagem à retaguarda do Boeing da Gol, após estar livre iniciar o 62, chame táxi na 3197. Após a passagem do avião da Gol, autorizado o espectro na gama, 3197. Ajuste no 090, operação visual. Pode manter o litoral, Lima, mais foco? Livre. Claro. Emerson, era bem 201 para estacionamento no 4. 4 irá aguardar, o chinamento 201, previsão de mais 5 minutos. Aguarda, 5 minutos. É, tá aguardando? Sim, né? É, o pushback é algum tráfego aéreo, alguma coisa assim? Um sequenciamento, ok? Já tem um bug no 02 aguardando. É devido à configuração do aeroporto. Ah, tá, vamos esperar aí. Tilon Lake Fox, chame a torre, 1-1-895. 2-1-9-5, Fox. O 1-1-8-8-4, desça para 7000. O 1-1-8-8-4, desça para 7000 pés. 7000-1-8-8-4. Sete Lima, Mike Fox. Direto com a Garda Bata, prosseguindo em Beira, setor norte. 90 graus, ano 09, informe no solo, Lima, Mike Fox. Afirmativo, pode fazer aproximação para 17, cabeceira, ponto parado? Afirmativo. Beira, então, Fox. Time entrou no 0-0, bom voo, boa noite, gol 940. Principal Indião, 1-1-8-1-9-5, 1-0-0, boa noite, bom trabalho a todos, bom final de semana. Boa noite. O 776 autorizado, chegada a mar e desça para 2000, ajuste no 0-0. Coro 273, chame Recife, 125. 25, Coro, boa noite, amigo. Boa. 3197, no 612 já tá livre, chame táxi. Tá 3197, no 612, já tá livre, iniciar, chame táxi. Afirmativo, iniciar, 397. Pode prosseguir na descida, ou 1884? Negativo, existe tráfego. Obrigado. Prossiga. 01, portão 2, tá livre, chame táxi. Autorizado a descida para mil pés.